A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs. Hoje é mais um dia que o Senhor nos deu. Estamos encerrando esse dia já. E eu quero deixar com vocês um cântico de louvor que nós encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 15. Aliás, não é um cântico, são dois cânticos. Cântico de Moisés e o cântico de Miriam, louvando o nome do Senhor. Pelo contexto que vocês estão lembrando, certamente, o contexto fala ou aponta para a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito depois de 430 anos e já após terem atravessado o mar nos seus primeiros passos no deserto. E aí nós vamos ver então esses dois cânticos maravilhosos e depois uma primeira situação pós-travessia do Mar Vermelho. De reclamação do povo de Israel, de murmuração por falta de água e o Senhor operando e providenciando água para o povo. Vamos lá no texto do capítulo 15, um capítulo lindo. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. É Yahvé. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. O Senhor, Yahvé, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei com a espada. Na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Yahvé? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, Autor de maravilhas, estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor, conduzes o povo que resgataste com a tua força, tu os levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo filisteu. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço. Pelo poder do teu braço, perdão, terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram para sempre. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim. E todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. A partir do versículo 22 até o 27, queridos irmãos e irmãs, nós temos o relato das águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aleluia, glória a Deus. Bendita é essa maravilhosa e santa palavra. Irmãos, irmãs, então nós temos o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. É um capítulo de louvor pela libertação, mais uma vez, acentuando aqui a libertação do povo de Israel, que saiu da terra do Egito em direção à terra prometida, a Canaã. O capítulo está organizado em 3 partes. Em primeiro lugar, o Cântico de Moisés, como nós vimos. Em segundo, o Cântico de Miriam. E por último, as águas amargas que se tornaram em água potável. O Cântico de Moisés lembra o maravilhoso livramento do Egito. O Senhor, com sua destra, ou seja, o seu poder, realizou a libertação de Israel do cativeiro egípcio. O cântico ou poema foi e é lembrado de geração a geração pela comunidade israelita até os nossos dias, como grande salvação do Senhor. Por isso, celebram a vitória, declarando que não há quem possa se comparar ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao Deus Criador de todo o universo, ao único Deus. Não há quem possa se comparar, nem no céu, nem na terra, ou em qualquer outro lugar. Não há no universo quem possa se comparar àquele que criou todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Ele persegue o inimigo, o adversário que tenta escravizar, que tenta oprimir, que muitas vezes escraviza e oprime as pessoas. Ele persegue, alcança, reparte o despojo, arranca sua espada e prevalece contra todo o mal. Nós podemos pensar nesse texto não só naqueles três elementos que eu tenho enfatizado bastante, embora a Bíblia deixe claro isso, vamos hoje trabalhar com um elemento mais geral. A Bíblia fala que nós temos três inimigos: o diabo, que está organizado em principados, abaixo dele, que atuam sobre continentes, nações, potestades, que estão abaixo dos principados e dominadores desse mundo tenebroso. Mas vamos chamá-los hoje de todo mal, porque além do diabo, a Bíblia diz que nós ainda temos o mundo. Mundo, o que que é? O sistema de valores que se opõe ao reino do Senhor. E nós temos a carne. O que é a carne? A carne é a velha natureza do ser humano que desobedece a Deus, aquela tendência que o ser humano tem para se afastar de Deus, para desconfiar de Deus e para desobedecer a Deus. Isso é a velha natureza que em Romanos nós vimos bastante, e isso está lá no blog, você pode também ouvir. Nós fomos livres também de uma lei interior. No nosso ser, no interior do ser humano, havia uma lei direcionando, nos obrigando até, nos oprimindo, nos escravizando e nos fazendo desobedecer ao Senhor, desconfiar. Sempre lembrem disso, antes de desobedecer, o ser humano desconfia de que Deus é de fato, aquele que pode lhe dar a vida plena, a vida feliz, a libertação total. E porque desconfia, almeja-se ser ele mesmo o próprio Deus. Ou então escolhe outras coisas que coloque em primeiro lugar na sua vida, e que acabam ocupando o lugar de Deus. Por isso, repito, O nosso Senhor, o verdadeiro, o Criador, o único, persegue o inimigo. Ele persegue esses três adversários, tá bem? Já falando novamente para você entender que há uma luta em três dimensões: uma luta espiritual contra o próprio maligno e os seus subordinados, contra o sistema que se opõe aos valores do reino dos céus. O sistema não, os. Vou colocar no plural, vários sistemas humanos que se opõem aos valores do reino dos céus e a nossa velha natureza que foi resgatada no dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos batizados e aí nos tornamos novas criaturas. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? A nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza. Agora, não somos obrigados. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador não são mais escravos do pecado. Não são mais obrigados a pecar. Porque não há uma lei interior o obrigando a pecar. Mas aquele que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, sendo bem direto, aquele que não aceitou e não foi batizado ainda, o batismo é o culminar, é o dia em que eu torno público a minha aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, o dia em que eu sepulto efetivamente e definitivamente, eu sepulto a velha natureza e nasce quando eu sou colocado na água e afundo, como João Batista fazia, os discípulos de Jesus também, quando nós abaixamos a pessoa na água. Seja ela corrente, seja uma piscina, seja no mar, seja o que for, quando nós a mergulhamos, ela sepulta a velha natureza definitivamente, e quando ela se levanta, ela nasce para uma nova vida. Veja bem, agora, não adianta só o ritual. É preciso que, antes do ritual, a pessoa tenha decidido que Jesus é o Senhor e o Salvador. Se ela decidiu, se ela o aceitou, se ela confirma que deseja que ele seja o seu Senhor e Salvador, aí nós selamos essa decisão. O selo dessa decisão é o batismo. É uma boa palavra para você não esquecer mais, tá bem? A decisão é anterior ao batismo. E alguns até nem conseguem. O ladrão na cruz não teve tempo para ser batizado. Pessoas salvas em situação terminal, às vezes, não têm tempo para serem batizados. No entanto, a decisão já foi tomada. Então, a salvação vem primeiro, com a decisão de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Então, o batismo não é importante, pastor? Não, o batismo é fundamental. Fundamental, porque ele é o selo. Ele é o selo, ele é a confirmação pública de que Jesus Cristo é o Senhor. É o dia em que você, numa situação, então, não, numa situação ordinária, não numa situação extraordinária, como eu falei do ladrão na cruz, ou outras situações assim, a fim até, podemos dizer, numa situação como a maioria das pessoas estão hoje nos ouvindo, o batismo é fundamental para selar, para publicamente ficar confirmada a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É o dia em que você, muitas igrejas chamam assim, o dia em que você publicamente professa a sua fé. Agora, a profissão de fé tem que vir primeiro. E o batismo é um momento cerimonial, é um momento ritual, é o selo dessa decisão. E para aqueles que têm esse selo, então, o selo do batismo, olha a importância disso, você pode celebrar a vitória. Por que você celebra a vitória? Por que que o povo de Israel celebrava a vitória? Porque eles tinham a experiência com o Deus que os libertou do Egito. Por que nós podemos celebrar a vitória? Porque nós temos a experiência de que não há ninguém que possa se comparar ao nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele é o grande eu sou. Ele persegue o inimigo, seja qualquer um desses três que eu mencionei. Ele alcança, ele reparte o despojo. Aqui, é claro, estava falando do contexto, né? De ficar com o ouro e a prata dos egípcios, mas eu creio que Deus tem para nós também o despojo, ou seja, ele muitas vezes vai nos conceder vitória em áreas da nossa vida pessoal, familiar, da nossa vida estudantil, profissional, que é fruto desse processo de libertação. Ou seja, Deus reparte conosco o despojo, aquilo que nos foi concedido o ouro e a prata ao sair do Egito. O ouro e a prata, para nós, significa a nova vida que nos é concedida quando nós deixamos a velha natureza. Agora, é claro que o Senhor também pode nos abençoar, é claro, não há dúvida, não há nenhuma possibilidade de dúvida que o Senhor nos abençoa, não só no campo espiritual. Nós não somos só espírito. Essa era uma visão grega que entrou pela porta dos fundos da igreja. Nós não somos um espírito sem corpo. Não somos uma alma sem corpo, andando por aí ou vagando por aí, como pensam alguns. Nós somos uma totalidade. E essa totalidade é abençoada. E porque essa totalidade foi abençoada em Israel, é que além da libertação geopolítica, eles também iam receber uma nova terra e eles receberam pelo menos um pouco de ouro e prata. Eu digo um pouco porque nada pode reparar, já disse isso a vocês, mas se alguém não ouviu, nada pode reparar 430 anos de escravidão. Mas pelo menos na saída, eles levaram ouro e prata. No nosso caso, não é só na saída, é durante toda a nossa vida e durante toda a nossa eternidade será assim. O Senhor vai distribuir para nós tudo que nós, que Ele criou para nós, tudo que Ele, planejou para nós. Isso nós podemos chamar do repartir do despojo, aquilo que estava na mão do inimigo e voltou para as mãos do Senhor e ele distribuiu para o seu povo. Oh, que coisa maravilhosa! O nosso Deus é o Deus que persegue os três inimigos, o diabo, o mundo, a carne, alcança, reparte o despojo, arranca a sua espada, prevalece contra todo o mal. Aqui, o arrancar a sua espada dentro daquele contexto, e hoje é melhor para você entender, o Senhor nos faz prevalecer contra todo o mal. Por isso que eu não quero falar só hoje de principados e potestades, embora existam, mas a Bíblia deixa claro isso, mas é todo o mal. Todo o mal que nos circunda. Seja no campo pessoal, subjetivo, seja no campo objetivo, seja em âmbito familiar, seja em âmbito profissional, seja no campo espiritual ou no campo emocional ou no campo material, ele nos livra de todo o mal e ele nos faz prevalecer contra o mal e nos abençoa. Ele é quem faz o seu povo habitar na santidade da sua glória. Oh, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. É o Senhor quem nos faz habitar na santidade da sua glória. Santo significa separado. O Senhor, então, que é santo, santo, santo, é totalmente separado do mal e é cheio de glória e majestade. E ele reparte conosco isso, nos faz coparticipantes. Não da glória que é devida a ele, mas ele reparte daquilo que ele tem para que nós possamos também experimentar do gozo de uma vida plena, abundante e eterna. Repetindo um antigo cântico, não há Deus maior, meu irmão, minha irmã, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nós poderíamos sintetizar assim o cântico de Moisés e do povo de Israel, dentro do contexto, claro, de livramento do cativeiro egípcio, da travessia do deserto e entrada na terra de Canaã. Se fosse um estudo teológico sistemático, há milhões de coisas aqui para você estudar, e você pode fazer e deve fazer isso na sua casa, na igreja, ouvindo as ministrações do seu pastor, vendo na vida dele isso. Glória a Deus. Mas, como nós não estamos num estudo teológico sistemático, é uma palavra devocional, é para aquecer o seu coração, é para fortalecer a sua vida espiritual, eu digo que não há Deus maior e não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Isso pode sintetizar o cântico de Moisés. Na mesma perspectiva de celebração e de louvor ao Senhor, a profetisa Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, irmã de Moisés, tomou um tamborim. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Isso segundo lá a cultura hebreia, a cultura hebraica. Foram louvando com cânticos e da forma como eles tocam. E hoje nós podemos pegar os instrumentos musicais que estão à nossa disposição. Tamborim nós não usamos muito, mas podemos até utilizar, não há problema, não. Desde que seja bem tocado e que não também não seja excessivamente barulhento para chamar mais atenção do que aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor, que é o nosso Deus, você pode utilizar com bom senso, com moderação. Muitos instrumentos musicais, praticamente, creio eu que todos, porque a música tem essa capacidade. Assim como a matemática, a música é uma linguagem com a qual nós nos aproximamos do Senhor para exaltá-lo. Na matemática, nós nos aproximamos dele para compreender a lógica, a razão do Senhor naquilo que nós alcançamos, porque há coisa que não alcançamos. E no louvor, nós nos aproximamos dele em emoção, em razão também, mas em emoção, com tudo aquilo que a música pode produzir de sentimentos, de benefícios para a nossa vida. Não pense só em música como aquela que foi a responsável, não foi a música a responsável pela queda de Lúcifer, não, porque ele era querubim. Não. O que fez com que ele saísse da presença do Senhor, fosse expulso da presença do Senhor, na verdade, não foi a música, porque os querubins continuam exaltando o Senhor, os serafins continuam exaltando o Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo. O problema não estava na música. O problema estava na rebeldia dele. Como hoje o problema não está na música. O problema está nas pessoas quererem aparecer mais do que o Senhor. Mas eu quero voltar. Na mesma perspectiva de celebração e louvor, a profetisa Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, tomou o tamborim e as mulheres saíram atrás dela também com tamborins e com danças. Que hoje à noite e durante o dia de amanhã, você glorifique o Senhor. O seu primeiro instrumento, meu querido, é o seu coração. Esse é o seu melhor instrumento. É o seu maior instrumento. Esse é o seu melhor e maior instrumento. É o seu coração, a sua verdade, a sua inteireza, a totalidade do seu ser. Também glorifique com a sua razão. Que coisa maravilhosa. Glorifique através de canções também. Glorifique junto com a sua família. Glorifique junto com a igreja. Glorifique com hinos, com salmos, hinos que nós antigamente usávamos no inário. Hoje tem-se utilizado o data show. Daqui a pouco será outro instrumento, mas não muda aqui. Ouça aqueles lindos hinos, os hinos mais lindos que já se compuseram ao longo de toda a história, e há lindos hinos que não podemos jamais esquecer, os velhos hinos. Esse é um velho hino que eu estou falando para você agora. Esse é um velho hino, querido. Olha quantos anos, milênios atrás. Olha a força de uma poesia, olha a força de uma canção. Olha a força de uma vida que quer louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, você pode reunir a sua família lá na igreja e cantar aqueles lindos hinos. Hinos antigos também. Glorifique com hinos antigos, como esse, de milênios atrás. Glorifique com hinos do século passado, glorifique com cânticos recentes, glorifique com salmos. Me lembro do grupo Vencedores por Cristo, quase todos da Igreja Batista, os seus compositores depois foram fazendo carreira de músicos de dedicação integral e fizeram composições as mais lindas. Muitos estavam na Batista do Morumbi, outros estavam em outras igrejas, e eu glorifico a Deus pela vida deles, porque eles nos abençoaram por demais. Mas há muitos outros que surgiram posteriormente a essa década de 60, 70. Há cânticos recentes que eu tenho ouvido com os jovens da minha igreja, quando eu vou à casa deles, e eu fico assim extasiado. Extasiado de tanto quebrantamento que Deus gera na hora que eu só estou ouvindo a canção. Porque é uma canção verdadeira, genuína, cheia da palavra do Senhor. Tem que ter palavra, viu, irmãos? Tem que ter palavra. Esse negócio de cantar, cantar, cantar, ou um movimento que surgiu mais ou menos nos anos 90, aí, há umas 3 décadas atrás, do século passado, onde era muito som, sem palavra nenhuma, isso não agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é Ele mesmo. E o louvor a Ele mesmo procede, então, da palavra, porque Ele é a palavra. Então nós devemos reunir as irmãs, não sei se com tamborim, irmãs, mas com outros instrumentos, o seu coração, a sua razão, a sua voz. Ou se você tocar um violão ou outro instrumento, louve ao Senhor. Há outros instrumentos mais conhecidos hoje, contrabaixo, guitarra, bateria, todos nós podemos utilizar para o louvor da glória do Senhor. Só nunca podemos fazer é nada fora da ordem, nada. E nada que chame por demais a atenção para os músicos e para as danças. Não, nós temos que exaltar o nome do Senhor. Porque se nós estamos fazendo para nós mesmos, então não precisamos fazer na igreja ou para o Senhor. Então, façamos de outra forma e com música que não é de Deus. E aí, geralmente, é alguém que também não é de Deus. Mas se você é de Deus, que você cante e dance a palavra do Senhor para exaltar aquele que te libertou de todo o mal. Eu falei de todo o mal. Vou repetir, de todo o mal. Tanto do maligno como do sistema desse mundo que é contrário aos valores de Deus, como da velha natureza que foi vencida e você foi justificado pela fé e tem paz. Justificado, pois, pela fé, teremos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louve com tamborins e com danças, louve com violão e contrabaixo, louve com violino, com instrumentos de orquestra, louve com os mais variados instrumentos, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Miriam lhes respondia para as mulheres enquanto elas cantavam, enquanto elas dançavam. Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Olha aqui, irmão, olha aqui, irmã. Cantai ao Senhor. Não é cantai para mim, não é cantar para o pastor, não é cantar para a pastora, não é cantar para um obreiro, não é cantar para os músicos, não. Cantai ao Senhor. Porque gloriosamente ele triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aí você vai lembrar. Certamente já lembrou quando o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Essa lembrança que foi salmodiada, lembrança do salmista, tem referência aqui no Êxodo. Porque o Egito tinha comprado os carros de guerra mais avançados do período. Ele comprou dos Hicsos. E comprado cavalos também. Só você consultar aí na sua Bíblia, no seu rodapé, você vai ver. Eles tinham comprado cavalos e estavam criando, agora já, cavalos fortes. Preparados para a corrida e para a guerra, basicamente para conduzir os carros de guerra. Então eles tinham os carros, eles tinham os cavalos, eles tinham os cavaleiros que iam conduzindo, mas nada disso pôde triunfar contra o nosso Senhor. Por isso Miriam diz assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente ele triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia! Depois de caminhar 3 dias, quando eu falo aleluia, meu irmão, minha irmã, de herança tradicional como eu, aleluia significa louvado seja Deus, tá bem? Você não vai ficar menos tradicional ao dizer uma palavra hebraica que significa louvado seja Deus. Você vai conservar a mesma força, a mesma tradição. Eu entendo muitos irmãos, porque hoje em dia há tanta coisa surgindo e há tanta confusão, parece uma torre de Babel, no meio do povo chamado cristão, que as pessoas preferem ficar mais precavidas. Então, eu estou compreendendo isso, explicando a você. Aleluia significa louvado seja Deus. É como dizer: louvado seja o Senhor, cantai ao Senhor, porque gloriosamente ele triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Louvado seja o Senhor, porque ele vence todo o mal. É isso, tá bem? Nada mais que isso. E não pode ser mais do que isso. Depois de caminhar 3 dias, depois de passarem pelo mar, eles tiveram sede e não encontraram água. Vocês viram no andamento do capítulo. E aí houve murmuração. Moisés já tinha começado a administrar problemas com o povo de Israel, e o pastoreio não é fácil. Para você, jovem pastor, para você, mesmo pastor, como eu, jamais com mais idade, e outros ainda com mais idade do que eu, nós sabemos que o pastoreio não é fácil, e você, mais particularmente para o jovem pastor, quando você decidir isso, entenda que você vai ter que gastar a sua vida. Gastar a sua vida. Empregar a sua vida nisso. Dedicar a sua vida. Porque o rebanho precisa de alimento, e precisa de testemunho, e precisa de cuidado. Às vezes é um cuidado, no nascimento de uma criança, é um momento de grande alegria. Às vezes é na adolescência que você vai ter que estar participando ali daquele momento de grande alegria da família, porque eles venceram uma etapa, passaram no vestibular. Às vezes é na formação, na faculdade, às vezes é num casamento, mas também, às vezes, irmãos, acontece não só em situações boas, às vezes é pastoreio no hospital. É pastoreio quando alguém de nós, salvo, mas é recolhido. E nós temos grande luta. Eu aproveito esse parêntese para dizer a você, é uma grande luta, mas é a melhor que existe no universo. Nós recebemos do Senhor Jesus, que é o bom pastor. Tem um bom pastor. Pastor, eu quero saber quais são os nomes bons que o senhor conhece. Olha, eu conheço muita gente querida que eu amo, que eu aprendo muito, aprendi muito já. Mas quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus. E Jesus, que é o bom pastor, nos deu de herança essa possibilidade. Por isso, todos aqueles que estão envolvidos no pastoreio, não se inquietem e não se. Não diminuam o seu fervor e nem diminuam a sua intensidade de dedicação ao rebanho. Por favor, não diminua a sua intensidade para que nós possamos conduzir todo o rebanho do Senhor a pastos verdejantes. Eu citei algumas situações, mas essa é uma outra. É uma outra dificuldade que nós temos que enfrentar. Em todos esses anos de ministério, mais de 30 já, não houve uma só igreja onde eu possa dizer, não houve nenhuma murmuração. Sempre há. E o povo de Israel murmurou. Houve murmuração e indagação a respeito do que iriam beber. Porque a única água que eles encontraram, quando encontraram água, eram águas amargas, chamadas de águas de Mara. Na verdade, em hebraico, significa amargura. Ah, eles deram esse nome porque sentiram amargura naquele momento. Ao começar a caminhar pelo deserto, 3 dias de caminhada, e sentiram amargura porque não tinham água. Irmãos, às vezes, uma palavra para os irmãos e uma palavra para os pastores. Irmãos e irmãs, Não esqueça do livramento todo que Deus operou em sua vida. Porque se você esquece o que Deus operou ontem, abrindo o Mar Vermelho, antes de ontem, te libertando do Egito, na sua vida pessoal, todos os benefícios que ele gerou a você, aí você passa por uma situação de amargura e começa a murmurar. Então, isso para os irmãos e para as irmãs, para o rebanho. Para os pastores, querido, não murmure pelo fato deles murmurarem. É exatamente isso. Não queira desistir do ministério pastoral, nem murmure pelo fato do rebanho murmurar, porque isso pode acontecer. O ser humano é passível de erro. Eu não estou de modo algum estimulando, estou estimulando a todos os irmãos a não murmurarem. Estou estimulando a mim, em primeiro lugar, a não murmurar. E a você, em segundo lugar, a não murmurar. Mas e se houver murmuração? Se houver murmuração, aí precisamos nós, pastores, termos toda a paciência e pedirmos a Deus a graça, a sabedoria, a paciência para conduzir o rebanho até a fonte das águas. E nem sempre é fácil. Às vezes a murmuração ganha um contorno acentuado. Às vezes isso gera uma rebeldia, aí já é maligno. E você tem que enfrentar isso. Peça a Deus sabedoria, peça força para aguentar, peça discernimento espiritual para discernir de fato de onde estão vindo essas vozes, de rebeldia. Às vezes, nós achamos que é de um lugar e é de outro. Sabemos que a origem é o inferno, mas no caso da rebeldia. E a consequência pode ser a murmuração. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, peça a Deus paciência e continue firme, porque você exerce o que eu considero o mais lindo ministério, por isso escolhi, respeitando a todos os outros e reconhecendo que todos os outros ministérios são a sustentação do Ministério Pastoral, e mais do que sustentação, eles são a constituição do povo de Deus, do povo de Israel no passado e do povo de Deus hoje, da igreja hoje. Então não é todo mundo que nasceu para esse ministério, e todos são importantes, e eles são a própria constituição do povo. O povo se constitui de a maioria, a grande maioria de pessoas que não são pastores, é um para cada 70, é um para cada 90, é um para cada 200, é um para cada 500, é um para cada 1.000 e assim por diante. Mas nós precisamos aprender em todos os casos. Se tiver 30, se formos 30 pessoas, 35, como somos aqui, e já temos grande ausência. Os irmãos que me ouvem, por favor, pela graça de Deus, não se ausentem. Pela graça, para a tua vida, não para a minha. Pela graça do Senhor, para a tua vida. Vamos lá, força, caminhe, não desanime. Deus proverá. Ah, mas eu vi erro em fulano de tal. Você vai ver erro mesmo. Em todos os irmãos, ah, mas é líder, vai ver erro em líder, porque o líder também é passível de errar, passível de cometer erros, o líder também. Ah, mas eu vi erro é no senhor, no pastor. Sim, você vai ver, porque eu sou passível de erro também. Mas é importante que isso não te desanime, que você continue firme, continue orando, continue participando, continue ajudando a caminhar em direção à terra prometida. Voltando ao texto, houve murmuração, indagação a respeito do que iriam beber. A única água que encontraram era amarga. Mara, amargura. Essa foi a primeira murmuração no deserto. Entre 7 a 10 dias, aproximadamente, o povo esgotou a água potável que dispunha e o pastor Moisés teve que clamar ao Senhor. Olha a importância, então, desse ministério. Tá bem? Por isso que eu estou valorizando e incentivando você. Valorizo dizendo, você escolheu muito bem, louvado seja. Agora, entenda o que você escolheu. Vai ter que lidar com todas as boas situações e as más também, e manter um padrão de busca de excelência. Não é que a gente já alcançou, mas tem que buscar mais do que os irmãos para ser padrão dos fiéis. Moisés teve que clamar ao Senhor. O Senhor mostrou um arbusto, uma árvore. Lançou Moisés esse arbusto nas águas e elas se tornaram águas potáveis. Ali o povo foi provado. No início da trajetória, o Senhor já provou o povo. Implorou. Eu espero que os irmãos não caiam nesse pecado e eu não quero cair, não quero que você caia. Amém? Em nome de Jesus, que nós não caiamos no pecado da murmuração. Seja uma comunidade nascente como a nossa aqui, Assembleia de Deus, Galileia Entre Folhas e Vargem Alegre, seja uma comunidade antiga de 100, 200, 300 anos, 500. Pode ser aqueles irmãos que nos ouvem, segundo país que mais nos ouve é a Alemanha. Então, quem sabe você está numa igreja antiga, mas que você não murmure, não desanime. Bem, ali o povo foi provado no início da trajetória. E o Senhor lhes concedeu os estatutos e uma ordenação. Se ouvires atentos à voz do Senhor, eu digo isso para os irmãos e para as irmãs agora, para todos nós. Se ouvirmos atentos à voz do Senhor, o nosso Deus, e fizermos o que é reto diante dos seus olhos, e dermos ouvidos aos seus mandamentos, e guardarmos todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre nós das que o Senhor enviou sobre os egípcios. Esclareça, pastor, a enfermidade que ele mandou sobre os egípcios eram pragas, e essas pragas visavam um processo de libertação. Nós não vamos ter que passar por isso, do Senhor ter que enviar enfermidades e pragas para nos libertar. Por quê? Já somos libertos em Cristo Jesus. A serpente do deserto, a saber, Jesus Cristo, já devorou as outras serpentes. Traduzindo para você, o Senhor já venceu todo o mal. E nós não passaremos por isso, não precisará acontecer isso para que nós sejamos libertos. Nós já fomos libertos por Jesus Cristo, chamado a serpente do deserto, e nós vamos chegar nesse texto, os irmãos vão ver. Tá bem? Então não vamos passar por isso, porque nós já fomos libertos. O que os egípcios passaram por manter os outros escravizados, nós não vamos ter que passar, porque nem estamos escravizados mais na lei do pecado, nem a esse mundo, nem ao maligno, e nem estamos mantendo ninguém escravizado. Então não vamos passar por aquilo que ele enviou aos egípcios. Leia o texto sempre completo, hein? Das que enviei sobre egípcios. sobre os egípcios. Tá bem? Então, aquela situação que o Egito passou, nós não vamos passar. Nem os irmãos egípcios cristãos hoje vão passar. Pois eu sou o Senhor que te sara. Essa é uma promessa do Senhor. O nosso Deus é o Deus que nos sara. Yahvé nos sara. Ele nos cura. Ele é aquele que tem o remédio para todas as nossas enfermidades em todas as áreas, como eu já mencionei nessa mesma devocional no início. Então, todas as enfermidades de cunho pessoal ou comunitário, quer seja no âmbito A, B, C ou D, o Senhor tem o remédio para todas elas. E veja bem, é tão poderoso esse remédio que nós já fomos livres até da morte. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que nos curou até da morte. Esse corpo um dia irá dormir, esse corpo irá se desfazer, a sua matéria, o pó vai voltar ao pó, mas o espírito voltará para Deus e não ficará sem corpo, não. Nós teremos um novo corpo, glorificado, nunca mais sujeito à dor, à tristeza, à enfermidade, à lágrima, nada, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Então, depois desta prova das águas de Mara, da murmuração, que nós não vamos cair em nome de Jesus, amém, amados? E dos estatutos que ele nos deu, dizendo que se nós cumprirmos, nós não vamos passar pelo que os egípcios passaram. Então, eles chegaram a Elim. É lindo esse texto. Elim é lindo. Parece que nós estamos lá em Olinda. Aí eles dizem Olinda, né? É lindo pensar em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras se acamparam junto das águas. Irmão, irmã, sabe o que Deus tem para você nessa noite, amanhã? Sabe o que Deus tem para você em toda a sua vida e eternamente? Ele tem para você Elim, um lugar para você acampar. E nesse lugar haverá 12 fontes de água. Ou seja, com 12 fontes de água, você jamais terá sede. Lembra de Jesus? Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, ele disse para a mulher no poço de Samaria, João capítulo 4. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Deus tem 12 fontes de água para que você não tenha sede de mais nada. Ah, pastor, mas estou com muita sede nessa área, naquela área, em outra área. Opa, opa, opa. Então, irmão, irmã, ajuste o seu caminho com o Senhor, porque nós não estamos aqui para ficar sedentos. Se você mantiver a sua comunhão com Deus e centrando a sua atenção em Deus, você não está aqui para ficar sedento. E se está sedento, alguma coisa está fora do lugar na sua comunhão com Deus. Talvez você ainda esteja em Mara, murmurando. É tempo de chegar em Elim, onde há 12 fontes de água, onde você não sente sede. Você tem água para beber. É isso que Deus representa. Água para quem tem sede. Alimento para quem tem fome. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E 70 palmeiras, e eles se acamparam ali junto dessas 70 palmeiras e junto das águas. Que coisa maravilhosa! 70 palmeiras no deserto, irmãos e irmãs, era um verdadeiro oásis. 12 fontes de água e 70 palmeiras era um verdadeiro oásis. Isso é relação com Deus. Um relacionamento em que você vai poder acampar na presença dele e ele vai saciar toda a tua sede e matar toda a tua fome. E ele vai acampar, ele já está acampado dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Ele escolheu você para ser o santuário dele, o tabernáculo dele, que, como eu já disse em outras ministrações, nós vamos ver mais à frente o que é tabernáculo. Mas o lugar da habitação do Senhor no meio do seu povo, o lugar da manifestação de Deus no meio do seu povo, o lugar da manifestação da glória do Senhor no meio do seu povo. É isso que Deus tem para nós, um oásis. 12 fontes de água, 70 palmeiras. Se acampe junto a ele, porque ele já está acampado no seu coração, se você o aceitou como Senhor e Salvador. E se não aceitou, não perca mais tempo. Não perca mais um momento, um dia, uma noite. Onde você estiver, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde você estiver, na Argentina, em Singapura, em tantos países que estão nos ouvindo, não perca mais um dia sequer. Entregue sua vida a Jesus e você vai sentir como 12 fontes a jorrar do seu interior. E você vai sentir uma cobertura de 70 palmeiras, um lugar delicioso para você acampar, um lugar aprazível no meio do deserto dessa vida para você acampar. Isso porque ele acampa dentro de você. Ele acampa em você e você acampa nele. Eu estou nele e ele está em mim. Jesus falava isso em relação ao Pai. E conosco, ele ora intercedendo para que nós também sejamos assim. Senhor, ora para que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Ele faz essa oração lá no Evangelho de João também. É assim, assim como foi lá no passado, Ele quer que seja hoje. O Senhor conosco e nós habitando em nossas vidas com Ele. Nós com Ele e Ele conosco. Irmãos e irmãs, finalizando e aplicando esse texto, em primeiro lugar, façamos como Moisés e o povo de Israel. Louvemos ao Senhor, porque ele nos livrou do cativeiro do mal. Que você já decorou, né? Primeiro, o mal. Temos três inimigos: o maligno. Segundo, o mundo, que não é a sociedade, não vai querer escapar da sociedade, não. Fugir, não é isso. É o conjunto de valores que se contrapõe aos princípios de Deus. Façamos como Moisés. Louvemos ao Senhor porque ele nos livrou do cativeiro do mal. Ele nos livrou do maligno. Nos livrou do sistema de valores que contraria a vontade dele. E ele nos livrou da velha natureza que nos conduzia para o pecado, quase que nos empurrando, para ajudar você a entender o texto de Romanos, quase que nos obrigando, escravizando, como no Egito. Éramos escravos da lei do pecado e da morte. Em primeiro lugar, façamos como Moisés e o povo de Israel. Louvemos ao Senhor, porque ele nos livrou de todo mal, nas suas três facetas. Segundo lugar, que as irmãs e os irmãos celebrem e louvem ao Senhor com tamborins e outros instrumentos, e dança, desde que seja digna, porque ele é digno de louvor e nos faz triunfar contra os cavalos e os cavaleiros, ou seja, o maligno e os seus mais variados tentáculos, as suas mais variadas formas de se manifestar, o mal e as suas mais variadas formas de se manifestar. Em terceiro lugar, não murmure, nem no início, nem no meio, nem ao longo do seu ministério, nem no fim. Saiba que depois do terceiro dia, saiba que ao terceiro dia, Deus providenciou que toda a sede da humanidade fosse saciada e toda a mara, toda a amargura terminasse quando ele levantou Jesus dentre os mortos. Se você não tinha percebido, esse é um texto messiânico também. Lá no Pentateuco, um texto messiânico apontando para o terceiro dia. Depois de caminhar 3 dias. E depois de nós constatarmos toda a amargura que foi até levada por Jesus na cruz do Calvário. E depois de nós olharmos ao redor e termos um tempo até de silêncio, porque é deserto para todo lado ao nosso redor. Saímos do cativeiro, às vezes olhamos, saímos do cativeiro do pecado e olhamos ao redor, parece que tudo é deserto. Mas depois do terceiro dia, o Senhor acabou com todo o deserto. E gerou 12 fontes de água e 70 palmeiras, ou seja, toda a amargura terminou, acabou em Jesus Cristo, o Senhor, a saber, o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Lembre, querido irmão, irmã, lembre também que ao obedecer os mandamentos do Senhor, você encontrará uma vida curada. Você não vai ser como os egípcios foram, não. Você vai ter uma vida curada, sarada. Abençoada, liberta de toda a opressão, que é adquirida num lugar de acampamento chamado Elim, ou seja, um lugar onde há 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eu desejo para vocês 12 fontes de água e 70 palmeiras, ou se você preferir, eu desejo para você a vida nova em Jesus Cristo, que sacia toda a fome, que mata toda a sede, que cura toda a enfermidade e que nem a morte poderá triunfar sobre essa vida que o Senhor nos concede, e nem o mal poderá triunfar, porque o Senhor já nos concedeu uma vida nova, abundante e eterna. Elim, 12 fontes de vida a jorrar, 70 palmeiras de vida a te abençoar. Que Deus te abençoe e te guarde. E você tem um dia, uma noite de louvor, quem ouvir ainda hoje. E um dia de louvor amanhã. E só não deixe cair em tentação, na tentação da murmuração, de reclamar, reclamar, reclamar. Não reclame. Glorifique. Você tem duas alternativas. Esse texto apresenta duas. Moisés glorificou, Miriam glorificou. O povo, pouquinho, murmurou. Não pode. Vocês já são verdadeiros adoradores. E independente dos mais variados ministérios e lideranças que estão nos ouvindo, Sejam novos na fé ou sejam mais antigos na fé, sejam pastores e pastoras, sejam missionários, sejam evangelistas ou o que for, não importa. Todos nós já nos encontramos com Jesus Cristo. E se você não encontrou, eu estou te convidando, aceite a Jesus hoje. E procure uma igreja. Se você for daqui, de Entre Folhas, nos procure e eu posso indicar para você algumas igrejas. Se você for de Vargem Alegre, nos procure. Se você for também do Embu, procure esse ministério, Assembleia de Deus Galiléia. Se você for de Cotia, Vargem Grande, e aí Campo Limpo Paulista, São Paulo. Ou seja, onde você estiver, mas se você não tem uma igreja, a nossa igreja não é a fonte de água. Na nossa igreja nós bebemos dessa fonte, mas ela não é a fonte. Procure uma igreja idônea. Procure um cristão que você perceba que é equilibrado e maduro. E diga assim: eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E você pode orar assim: Senhor Jesus. Depois você ouve e repete novamente. Ore assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador dos meus pecados e como Senhor da minha vida. Quero ser um discípulo teu, quero ser um seguidor teu, quero caminhar contigo. Quero provar dessas fontes de água. Eu te aceito, entrego a minha vida nas tuas mãos. E a partir de hoje, vou procurar alguém que caminhe comigo verdadeiramente uma vida cristã, equilibrada, madura e frutífera. Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos e eu quero experimentar de 12 fontes de água a jorrar do meu interior. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se você orou assim, vá procurar uma pessoa. Você conhece, certamente você conhece alguém. Procure essa pessoa ou essa igreja, melhor dizendo, e pessoas que possam te instruir, te preparar para o batismo, né? E depois caminhar como discípulo de Jesus. E para os irmãos e irmãs que nos ouvem em todas as nações, no Brasil e em todas as nações que têm nos ouvido, que vocês desfrutem, a palavra é essa, desfrutar nessa noite, amanhã, ou no dia que você ouvir no seu país, porque ainda faremos a tradução. Preste atenção, desfrute de 12 fontes de água a jorrar do seu interior e de 70 palmeiras a te dar toda a cobertura para os conflitos dessa vida. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça